Charlie Mike Romeu, mantém as condições visuais, ajuste no 0 no 5, acione o código 0136, reparte para a descida. Boa tarde, Charlie Mike Romeu, confirme apenas o tipo de equipamento que pessoas a bordo. Confirma o tipo de equipamento? Bem. Obrigado. Ali, lateral 10, vazou 2704. Voo 2199, bom dia, cliente Eco. Voo 2199, Salvador, desça para 7000, ajuste no 0 no 5 e voe para Serra Vista 366. 366, 7000, no 0 no 5, 2199. Azul 2704, autorizado a decolagem, pistão na 0. Vento variável com 2 nós. Vento decolagem da 1 no 0, azul 2704. Checando o equipamento, confirme como está o vento. Está o vento alto e claro, senhor. Ok, muito grato. semáforo 759, chame Recife, 125 ONU. 25 ONU, 759. 208-2704, obrigado. Coordenar para o passaredo 2223 para o direto destino. Para o 2223, voo direto conquista. Direto conquista. Controle Salvador Azul 2704, bom dia, nos escuta a Puca. 2704 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ciente Azul. Salvador, Salvador, vai Charlie Michael Mil para início de descida. Isso para altitude de tráfego, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, Charlie Michael. 100 degrees, tune out. Salido 2223, chame Recife, frequência 1288. 2704, direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018 na proa, 2704. Alpha Yankee 117 Airborne at 53, contact now Salvador Control 120-08. 108, Alpha Yankee 117, goodbye. Alpha Yankee 117, good day. Having 5-13 and a 0 on Puka departure. Alpha Yankee, Yankee 117 control, I'm ready, can't take procedures clear. That's clear, 117. Hello, good morning, 4950, attempting to Flight 150. 4950 control, it's 30 altimeter 1015, clear to 5000 mile arrival. 5000 mile arrival, 4950. Voo 2199, desça para 2500, autorizado Renato. 2500, livre Renato, 2199. Bom dia, 149, vou esperar no 0 pronto. 149, autorizado, aliás, decolar, pistão 0, vento 040 graus, 2 nós. A gente é colocado no 0, voo no 649. 2704, chame Recife 12685. 12685, 2704, obrigado. Alpha Yankee, Yankee 117, climb and maintain level 370 and fly direct to Zipa, Zulu, India Papa, Alpha Romeo, over. Climb 370 and inbound Zipa, Alpha Yankee 112. Alpha 4950, control. Go ahead, sir. Fly direct to Serra Vita 366 for air nav approach. And the clearance you 2500 feet, no restriction. Uno 649, decola 5000, controle 120.8. 208, até a volta, Uno 649. Controle, bom dia, Uno 649, da Euleda. Uno 649, controle, meu cordial, contato radar pós 2000, vou em Leda, Leda Seguro. Pós 2000, Leda, Leda Seguro, Uno 649, bom dia. Yankee, Yankee 117, again, taxi center, frequency 126.85, over. 126.85, goodbye, I think Yankee 117. Goodbye. Ou 2199 em aproximação, chega o trem, chame a torre, 11895, câmbio. 2895, boa, 2199. Salvador, o gol 2199, um bom dia. Gol 2199, na final autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus, 2 nós. Livre pouso 90, gol 2199. 16649, chame Recife, frequência 1251. 1251, Guaraná 49, já. Controle de Charmaco, vai passando Guaracruz. Ciente, informe passando Paripa. Tomará Paripa, Charmaco, vai. Five zero, you are clear for approach. Clear for the approach, Lana 192. Nove solo 04 direita 121 decimal 1, 121 solo. Direita 211, no gol 299. Salvador, Charlie McLeod passou Paris. Tiete, ingresse no corredor Interlagos para a rotatória SA. Rotatória, Charlie McLeod. Alcance 3830. Ah, pode parar da 1-0, pronto. Está 3830, autorizado a alinhar e decolar a pista 1-0, já calma. É, cola 1-0, está 3830. up 4950, report runway 10 in sight. We already have the runway cycling up 49, thank you. With the runway in sight, check landing gear, again, taxi control tower, frequency 118.95 for landing instructions. 118.95 with landing gear check, line up 49, thank you, bye-bye, sir. Bye. Charlie Michael Romeo, para sua informação, Airbus na final para pouso, afastado da cabeceira 108 milhas. Se está prosseguindo para a CEASA, chame a torre agora. 11895, solicite instruções. 10895 visual com o Airbus. 069, aproximando para a terra 10, pronto. 2069, mantém a posição. Vai manter a posição, 2069. K3G30, decola 06, controle 120, decimal 8. 308, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Palavra para Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, prossiga para a final da 17 e aguarde autorização de pouso, ou espera. Final da 17, Charlie Mike Romeu. Estou vivo a aeronave na final, da 10. Sim. Good morning, now 49950, fine, runway 10, landing gear down and select. Roger 4950, clear to land runway 10, wind is 040 degrees, 2 knots. Clear to land 10, now 49950. Salvador, bom dia, 6312, informação é a ação, cruzada nível 1 na estação. 6312 é o controle, ajuste 1015, desça para 5000 e voe de serramento 366, aproximação, Renato. 10015, quando o serramento 366, você na MS3. O 2069 autorizado, né? Mantém 10. Falei, mantém 10, 2069. Five zero on the ground at 10, leave to the right and call 11 decimal 1. To the right and 121 decimal 1 and the That's right, 121-1. 121-1, good. Charlie Mike Romeo, autorizado pouso 17, vento 060 graus 5 nós. Autorizado pouso 17, Charlie Mike Romeo. Pouso 2069, autorizado decolagem 10, vento 060 graus 5 nós. Autorizado decolagem 10, voo 2069. Oceano 6302, está passando Boitela, vai iniciar o voo sobre água, desça sem restrições para 2.500 pés, autorizado a Renato. 2.500, está autorizado a Renato, da uma delas na minha primeira. Azul 4039, autorizado, Lema, seu lugar. Michael, eu sei seu solo aos 1-3 ao estacionar sua referida. Entendi. Como é que está? Ok, sir. 12069, decola 14, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. 2069. E Salvador, bom dia, voo 2069, decolou passando 2.000 pés. O 2069 é o controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Está seguindo como autorizado, 2069. São 3830, chame Recife 12685. Muito Azul 4039, decola 16, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia. Esse é o Azul 4039, decolou na letra. Azul 4039 é o controle, contato ao radar, após 2.000 pés, curva à direita, voa Leda, após Leda Mótima também. Leda Mótima após 2.000, obrigado. Brasil 4039, Centro Recife autoriza direto, ótimo. Ótima, obrigado, tia. O 2069, chame Recife, 1268. Chamaremos, 1268, sai Recife, o 2069, bom dia. Boa. Oceano 63.2 em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895. 295, 63.2. Salvador, bom dia, Oceano 63.2, sinal de 10 milhas. Continua aproximação, lá atualização de pouso. Aguardo, Mercedes. Sobre a 083, maintain position, please. Maintain, Mercedes. Funcionamento 312, autorizado pouso, pista 1, 0, vento 0, 080 graus, 59. Desde pouso na 0, Oceano 63, 0. Azul 4039, chame Recife, frequência 1251. Para o Azul 4039, bom dia. Bom dia. Alpha 083, clear to line up and maintain. Just want to wrap my point, you know, about 083. Os dois solos, 27, direito 21 decimal, 21 decimal 1 só. 21 direito também, 3. Alpha 083 cleared for takeoff runway 10 wind, 060 degrees 8 knots. Já foi takeoff runway 0 knots 8 knots. Europa 03, Airborne 29, call Salvador, control 120.8. Until 0.8, good day, sir. Europa 083. On approach, good morning, Europa 083. Europa 083, control, morning, ready, can't check, procedure is clear. Procedure is clear, Europa 083. Charlie Mike Romeo pro Silvio. Ah, tá ok. O pessoal tá ciente, o que eu vou reforçar aqui. Europa 083, contact the center frequency 125.21. Quanto faz Bom dia, Oceano 6311. Algum inconveniente se encurtarmos a sua trajetória? Ajuste no 015, desça para 8000 e voe para a Ravita 367.